Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um episódio do Acervo Perdido Podcast, no quadro Café e Papo Aleatório, onde eu pego um assunto aleatório ou que me pedem e eu acho que eu tenho que falar também sobre esse assunto e eu dou minha opinião aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Estamos aqui com mais um Café e Papo Aleatório. Bom, eu não sei que assunto começar direito, mas vamos pegar aqui uma questão que eu tava querendo falar faz um tempinho, só que eu não tive como falar porque aqui é bastante barulho onde eu moro, o pessoal bota muito som alto e agora eu tô aproveitando esse meu silêncio para poder gravar. Bom, sobre o BBB. Assim, eu tô vendo que muita gente reclama do BBB, mas continua assistindo. Eu sei que tem muita gente que procura entretenimento ali, tem gente que chega do trabalho cansado e tal, e quer procurar alguma forma de se entreter, e às vezes o reality show tá ali exibido, a pessoa se contenta com aquilo que tem. Bom, eu acho que assim, se você tá ali assistindo reality show e você vê que tem coisa errada, você reclama. Por exemplo, teve os casos aí de assédio no BBB e teve agora, a mais recente foi uma polêmica em que a mulher tava chorando porque tava com fome. Aí botaram a hashtag fome não é entretenimento, certo? Mas a pergunta é, se você vê que tem alguma coisa errada aí, se você vê que ao longo de um tempo o reality show ele já faz muita merda para fazer tipo faz as pessoas fazerem besteiras ou eles mesmos acabam cometendo algum erro ali que acaba deixando os participantes desconfortáveis. Por que você continua assistindo? Sei lá, eu vejo gente que estava assistindo só para apontar quem é bom e quem é ruim ali. Não estava assistindo porque realmente assim queria assistir, queria torcer para alguém ganhar e tal. Era só para apontar, sabe? Querer se achar o justiceiro da internet. É o que muita gente tá fazendo hoje em dia. Tá querendo ser o justiceiro da internet. E se achar o fodão. Quer ser a melhor pessoa do mundo. Quando vê isso, a pessoa é tão tóxica quanto, sei lá, a pessoa que fez alguma besteira ali. Então, assim, eu acho que o pessoal devia parar de assistir o programa. Se tá achando ruim, se tá tendo muita besteira, tem que parar de assistir. Parar. Porque eu vejo o pessoal falando. É esse mesmo pessoal que fala Globosta, Globolixo, tá aí assistindo o BBB. Paga o pay-per-view aí, certo que o dinheiro é da pessoa, ela faz o que quiser com o dinheiro. Mas eu acho que é desnecessário você estar tá criticando algo e ao mesmo tempo estar consumindo isso o tempo todo só para inflar seu ego e apontar quem é bom e quem é ruim. E também apontar que está tendo erro ali, ficar o tempo todo fazendo um movimento na internet para que o pessoal cobre, né, da direção do programa para melhorar. Mas vocês sabem que não vai melhorar em nada. Vocês sabem que vai continuar do mesmo jeito. Eles vão continuar fazendo algo até pior. Não sei em que proporção pode a direção do BBB pode fazer aí para poder manter o pessoal preso ali, né, na com os olhos vidrados na TV e continuar assistindo aquilo ali. Não sei a que ponto eles podem chegar, não sei a que ponto outros participantes podem chegar, eu não sei nem se ainda até o finalzinho algum outro participante pode fazer alguma besteira. Mas é isso. Se você tá achando ruim que o programa tá fazendo besteira, que os participantes estão fazendo besteira, que é muito comum, certo que tem briga, tem treta, mas assim, se você vê que tá tendo algo muito grave, porque o que eu tô vendo é que esse BBB tá cheio de polêmica, que tá assim, eu dou uma olhada. Eu tenho um Twitter que é pra notícia, só pra ver notícia. E eu vejo os trending topics ali. E é incrível. Incrível como tem um monte de gente que reclama do programa, mas tá ali assistindo ainda. Reclama que é pra cancelar o programa, né? Reclama que é pra parar de assistir. Mas no outro dia, ou no mesmo dia, tá postando cenas do pessoal que paga o pay-per-view, ou a pessoa mesmo que grava no pay-per-view alguma cena, né? E assim. Não tenho porquê. Cara, você tá basicamente sendo hipócrita. Todo mundo é hipócrita porque é você apontar um dedo, tem três virado pra você. Então, assim, parem, galera. Parem de dar ibope pra esses programas que só fazem essas besteiras, só fazem merda. entendeu? Se você está insatisfeito com algo, para de consumir. Se você não gosta também, não tem por que você ficar forçando a continuar assistindo, porque, sei lá, você vai ficar fora do círculo de conversa dos seus amigos ou fora de um círculo de conversa do seu trabalho. Não tem um porquê você continuar forçando, se for esse o caso. Não tem um porquê você ficar se forçando a continuar assistindo isso, entende? Outro assunto aqui que bombou, né? Ou melhor, ainda tá bombando nas redes sociais é a questão desse Bat, acho que é o apresentador ali da Cidade Alerta Record. Cara, eu juro a você que eu não sei. Eu vi o vídeo, né, eu vi o vídeo do cara anunciando a morte da mulher, ou melhor, da filha da mulher. Vou explicar a situação pra quem tá por fora. Uma mãe tava procurando a filha já faz um tempo, acho que tinha feito uns 4 dias, e ela tava no link. Pra quem não sabe, quem tava, está no link é quando tá ao vivo em contato com o apresentador do programa, ou quando o repórter está em contato com outro repórter. Aí a mãe dessa garota estava no link com o Bat. E ele recebeu a notícia ao vivo de que encontraram o corpo da filha dela morta. E ao invés de ele assim cortar e ter toda uma preparação para poder falar para a moça. Não. Ele simplesmente disse: olha, você quer saber de uma notícia aqui que eu recebi e tal. Ele fez toda enrolação. Fez toda enrolação para poder prender a audiência. E além disso, desestabilizou a mulher totalmente porque anunciaram a morte da filha da mulher ao vivo. Ou seja, não teve nenhuma preparação, não teve nada para poder falar que a garota morreu. E isso eu achei totalmente desumano. Porque como é que você, um apresentador, você tem consciência, você tem que saber como é que apresenta as notícias, principalmente essa questão de jornal policial. Você tem que saber como é que apresenta, como é que, se chegar uma notícia de última hora, você tem que saber como vai apresentar essa notícia. Ao invés do cara ter dito: olha, cancela aí, fala aí, pede pra ela sentar, tomar uma água, fala pra ela que é aí que encontraram o corpo da filha, depois a gente retorna com o link se ela tiver melhor. Se ela não tiver, a gente cancela e dá a notícia aqui e a mulher não precisa falar nada. Mas não, o cara preferiu prender a audiência dele só por dinheiro e continuar fazendo isso. Continuou lá fazendo a tortura da mulher, deixando ela ansiosa pra poder anunciar a morte da filha dela. Isso eu achei totalmente desumano. Cara, como é que você é um apresentador e faz isso? Então, sei lá, eu não vejo telejornal. Eu consumo mais rádio, mas assim, eu acho que esses apresentadores de jornal policial hoje em dia não estão, não, assim, sempre foi assim, na verdade, né? Eu acompanho, no tempo que eu almoçava e meus pais ligavam a TV nesses jornais policiais, era só, os caras só davam opinião, tipo, bem merda, e ficavam usando sensacionalismo, sempre foi assim, mas chegar a esse ponto... Cheguei a esse ponto de fazer essa besteira gravíssima. Eu achei totalmente desnecessário. E eu nunca fui com a cara desse Bat. Desde que eu vi ele apresentando alguma edição de algum jornal, não lembro se foi o Cidade Alerta ou se foi em outra emissora, se foi na mesma emissora, só que em outro jornal. Eu não lembro. Mas eu nunca fui com a cara dele. E assim, você vê o qual a pessoa é mau caráter a partir daí. Pessoas, parece que esse é um sanguinário, sabe? Que quer o tempo todo prender a audiência, se aproveitar das desgraças dos outros. Parece não, é. Muito jornalista é assim, que se aproveita aqui mesmo, um jornal local, quando tem alguma desgraça, alguma tragédia. O pessoal aqui geralmente fica prendendo a audiência, fica a mãe chorando. Porque um filho tá morto, porque ocorreu um acidente e não sabe se o filho, a filha, ou quem quer que seja, que tem um vínculo ali, se a pessoa tá bem, se a pessoa não tá. Tem uma mulher mesmo que tava chorando de soluçar e o cara querendo entrevistar a mulher não conseguia falar. E o cara insistindo, botando o microfone na cara dela. Então, eu não sei realmente pra onde vai mais a questão dessa mídia. TV brasileira tá uma merda, sempre foi uma merda. E com essas duas coisas que eu falei, parem pra pensar se vocês vão continuar consumindo esse tipo de conteúdo. E se vocês continuarem ainda, vocês não vão ter moral pra falar depois. Porque realmente, se você vê que tá ruim, para de assistir. Para de assistir, para de consumir o conteúdo que eles te oferecem, porque também não vai te fazer bem. É isso aí, galera. Se você gostou do Acervo Perdido Podcast, inscreva-se no seu agregador favorito de podcast e mande um comentário no acervoperdidopodcast@mailfence.com. Agradeço a você, um abraço e até o próximo episódio.